Um dia, eu orando dentro do meu quarto, fui teletransportado da Terra. E em frações de segundo passou pela minha mente o que Deus estava vendo. Com sentimento angustiado, senti Deus chorando pela sua criação que tanto amou, sendo corrompida pelo próprio ódio. A história que eu vou narrar é muito forte. Não se adquire em capítulos, em cenas de corte. O mundo exibe em cartaz o filme da vida. Não sei se é drama ou terror, são dois autores que guia. Entre o céu e o inferno, público de aplausos. Sem Oscar pra vencedor, humanos são usados. Por trás das câmeras ocultas segue o roteiro. Perigo a todo instante, luz e ação prossegue com o medo. E vi os olhos de Deus por um momento, observando os quatro cantos da terra enquanto ia chorando. Uma mãe parou de frente a caçamba de lixo, abandonando seu feto, meu Deus, eu vejo isso. E sem falar da menina com 16 irmãos, usados são instrumento, estão na prostituição. Deus não olha este momento, lembra do sincero, que ora e sofre contigo, deseja o eterno. A cena é louca, arrepia a imagem que viu, moleque de Israel segurando o fuzil. Em vez da escola, um caderno ou a bicicleta, perdi a infância, papéis usados nessa guerra. É louco, Deus, eu senti o que está por dentro. Difícil de não chorar e esperar no tempo. Nesta cena o próprio pai estuprando a filha. Consigo imaginar como será sua ira. Deus chora lá do céu. Comida pra sobreviver enquanto os desperdiçam. O que me treme por dentro e me faz mais crente, provando seu amor por todo homem, mano, é quente. Eu perguntei para o Senhor o que mais faz chorar. Ele me respondeu, preste atenção, eu vou falar. Homem que desprezam e negam sua natureza, se entregam ao mesmo sexo, fazendo incerteza. Mundão é louco, eu vejo a cena que não tem saída. O filho bate na mãe por um papel de cocaína. Quer dinheiro, pega tudo e tope o nariz. Ver Deus chorando, eu sei, não é fácil pra mim. Humano que tira a vida e mata sangue frio, como Caim e Abel, sentimento sombrio. E sem falar do comércio que fazem da palavra, abrindo igreja, a intenção, seus bens e sua casa. Salafrário que engana não entrar no céu. É grande a ira, eu sei, nem sei tem banco de réu. Lágrimas vão aumentando a cada cena forte. Idolatria, adultério são penas de morte. Dor por dentro tão profundo quando toca em Deus. Eu peço misericórdia, pois não conhece os planos seus. Animais irracionais. Sim, Deus chora lá do céu. Deus chora. Deus chora. E Deus chorando quando alguém crente o negou. Voltou pro mundo e agora por coisas trocou. O inferno aplaude o campeão de bilheteria. Na depressão, HIV e pedofilia. Deus chora vendo o incrédulo que não acredita. Prefere crer na imagem da Virgem Maria, no crucifixo do peito ou no medalhão. Dizem que Deus nesse mundo tem toda a religião, mas a verdade é só um caminho, é que te conduz. Eu prego um Deus vivo que não está na cruz. Deus chora vendo sua família que foi afetada. O casamento unido hoje está separada. O menino abandonado que dorme na rua, usando cola esquenta do frio que te empurra. Meu Deus, traga para a terra, não quero mais ver. São tantas coisas ruins, o que está acontecendo? Se o drama é forte, minha mente aceita a milhão. Deus chora quando vê alguém abortando então. E quando alguém de Mercedes no carro do ano usa colar de diamante e vai desfilando. Diz que Deus não existe, Deus é seu dinheiro, e que pra eles tanto faz, não acredita mesmo. É triste, bem-aventurado os que choram, somente os verdadeiros é que te consolam. Deus chora lá do céu. E lembre-se que tudo isso faz Deus chorar. Se a minha canção dada por Deus não te mexe por dentro, vai se afunda, perdição é seu lugar, entendo. Que acreditar em Deus não é somente ir da boca, pagar o preço eu devo pelo teu nome sofra. As consequências no final tem um resultado, são para poucos escolhidos, isso tá ligado. Que a cena você praticou fez o teu Deus chorar. Reflita antes de beber, antes de fumar, matar, ceifar a vida, isso já não te pertence. Deus chora quando vê você, mano, isso é quente. Um ser humano enjaulado, jogado na cela, como se fosse animal, perdendo a vida dela. Longe do filho, perguntando, quero o meu pai. Lágrimas tocam no rosto, dizendo quando ele sai. O drama da vida real não é novela. A história é triste e você faz parte dela. Queria que fosse tão diferente, que tudo que mudasse. Mas é assim que tá escrito. Não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão de Deus. Pense bem, ladrão. Lá do alto está chorando Deus. Está chorando Deus. Sim. Deus chora. Deus chora. Deus chora. Deus chora. Deus chora.